Romeo 1-3, posso falar com o Sierra Romeo? Pista livre, autorizada, além da cola, uma centena com 10. Além da cola, igual Romeo 1-3. Confirmando livre decolagem, senhor, voo no meu no 6. Gente, 90 com 12. No 3, decolado agora aos 11, controle 1-9-8, por favor. 19-8, no menos 3. Sul de Salvador, muito boa noite, tanto 3662, sinal elétrico aí, na Embaixada Salvador. 3662, temporo autorizado, vento, uma centena com 10. Desde pouso, 3662. M62, solo 18, direito 21.9, solo letra. Direito 21.9, que é de campo. Oi, instalador, boa noite. Eu vou 1885 para a sua atmosfera da 1.0. Autorizado a linha decolada 10, uma centena com 10. Autorizado a linha decolada 10, gol no 885. 185, decolada 21, controle 119.8. 198, gol 1885. Salvador, boa noite, passarei 2224. Não escuta. Aproximação final, 1-0, baixar a casa 224. Ele é vistado pista livre, posto autorizado, vento 90 com 13. Posto autorizado, 224. 224, bem-vindo, Solas 32, direita 21.9. Obrigado, tá já 2224, para dentro. No localizador, estamos a 3 milhas do externo, a escala 398, confirmando, baixo travado? Ainda não. É, tem pouso livre, 110, reporte baixo travado, 110/10. E aí, pouso livre, reporte baixo travado. Vai estar travado, vou 392. Cliente, pouso livre, 1-0, 090 graus com 11. Cliente, de pouso, 1-0, 392. 8, bem-vindo, Solas 40, Olizera Direita, 121.9, Solas. 3, 9, 3, 9, 3.